voar no espaço e pousar devagarinho nas voltinhas dos seus braços. Queria sentir seu carinho pra aliviar a dor que passo. Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço. Você partir, minha vida é sofrer. Me espera sem demora, que tô louco pra saber o lugar que você mora. Também quero te escrever, marcando pra qualquer hora um encontro com você. Sofrendo tanta amargura e chorando de saudade. Meu coração não resiste pra dizer mesmo a verdade. Para mim já não existe a tal de felicidade. Quem tem seu amor distante chora, suspira e padece. Coração sofre bastante, saudade no peito cresce. Se você tem outro amor, seja franco e me esclarece.